carregar bastante. Oi, gente. Já tá gravando. Oi, gente. Eu tava lendo um livro. Nós vamos falar sobre almas gêmeas. E eu tava lendo um livro que me chamou bastante atenção, porque só agora que eu tomei esse conhecimento, através desse livro. Quando eu conheci a Sabrina, os espíritos incorporavam nela e me revelaram que a Sabrina é minha alma gêmea, né? E eles explicaram assim, de uma forma que nós pudéssemos entender como tudo isso foi feito, tá? Explicaram que o meu espírito foi criado primeiro e depois de um tempo, sei lá, milhões de anos ou até bilhões, o Jesus Cristo, através do meu espírito, criou o espírito da Sabrina. Ela veio de dentro do meu espírito, tá? Só que nós dois não somos as duas únicas almas gêmeas do universo, existem outras. Mas isso não é comum, isso é raro no universo, tá? Os próprios espíritos vinham e falavam que isso é muito raro. Então... com a conversa paralela. O que que acontece? Não é sempre dessa forma que os espíritos são criados. Existem almas gêmeas que eles criam no mesmo instante, os dois ali. Vou dar um exemplo bem grosseiro, assim, bem simples. Imagine criar um espírito e separa, assim, um do outro na hora. Não necessariamente cria um primeiro para depois de um tempo tirar de lá de dentro e criar outro. Quando eu fui criado inicialmente, eu não tinha alma gêmea nenhuma, mas na programação de Deus ia ser criada uma alma gêmea através de mim, né? Então isso vai muito longe. Nós sabemos que existem os espíritos afins, tá? Almas gêmeas são espíritos absolutamente afins, eles são totalmente afins. É claro que ela tem a personalidade dela, eu tenho a minha. Cada um tem uma diferença. Eu tenho o meu jeito, ela tem o jeito dela, né? Mas são espíritos absolutamente afins, 100% afins, mesmo cada um com o seu jeito, cada um com a sua personalidade, tá? E almas gêmeas não é essa ligação sexual. Isso é um pensamento material, tá? Achar que vai ser só homem e mulher. Nesta encarnação, a Sabrina está com minha mulher, mas ela pode vir em outra encarnação como minha irmã, ela pode vir até como uma amiga. Uma amiga, não tem laço sanguíneo nenhum. Pode vir como uma amiga, pode vir como pai, filho, mãe, filha. Pode vir de várias formas, pode vir como uma prima, né? Almas gêmeas, o amor de almas gêmeas é um amor puro, um amor ágape, né? O amor do espírito. Não tem esse negócio de laço sexual, tá? Repetindo, não são espíritos afins. Espíritos afins é uma coisa, alma gêmea é outra. A Sabrina é espírito do meu espírito e a ligação é muito forte, tá? A gente não consegue ficar muito tempo longe, tá? Tanto, por exemplo, no início, quando eu conheci a Sabrina, eu não queria muito ficar com ela, mas tinha alguma coisa que me puxava. Hoje não, hoje é diferente, mas no início a gente não tinha esse negócio de paixão, nada disso, de ficar agarrado, assim, de aquela coisa paixonite carnal, né? É bem diferente, assim, o sentimento, e é muito mais forte do que paixão. A paixão é um fogo que dá muito alto, depois diminui. O nosso, ele se mantém, ou ele aumenta, ele vai aumentando cada vez mais, mas de uma forma saudável, não de uma forma doentia. Então, o livro que eu vou falar aqui, que eu li hoje, que eu cheguei nessa parte, é bem no final do livro. Eu vou mostrar o livro para vocês. É do Ranieri, o nome do... É do Ranieri, pelo espírito André Luiz. O nome do livro é O Sexo Além da Morte. É esse aqui, ó. O Sexo Além da Morte. E o que eu vou ler aqui é uma parte bem curtinha, tá? O Ranieri pergunta para o mentor espiritual. O nome do mentor espiritual esqueci o nome dele agora, depois eu vejo aqui. Mas isso aqui é uma parte. Isso daqui é uma parte. Não precisa o pessoal estar ouvindo. Isso aqui é uma parte que o espírito do Ranieri é levado pelo seu mentor espiritual lá na casa do Chico Xavier, tá? E o Chico Xavier também estava em desdobramento, tá? Foi um encontro entre espíritos, sem o concurso do corpo físico, tá? Em desdobramento. O Ranieri em desdobramento, o Chico Xavier em desdobramento, né? E o mentor espiritual, que é um espírito desencarnado. Acho que o nome dele é Eleutério. Eleutério, acho que é isso. Eleutério. Depois eu vejo aqui. Tá. E eles foram ter uma conversa com o Chico. Aí foi perguntar. E o Ranieri perguntou assim, ó. E a história das almas gêmeas? Arrisquei uma pergunta. É verdade isso? Aí o Chico responde. É verdade. Diz Emmanuel que é verdade, esclareceu ele. É uma teoria ou uma notícia que Emmanuel trouxe dos planos superiores. Eu ainda não compreendi bem o assunto, que, aliás, me parece fascinante. Diz Emmanuel que profundas são as ligações das almas gêmeas, espíritos unidos desde sua origem, desde sua criação como espíritos. Fazem a sua evolução juntos e caminham através do infinito ao encontro de Deus. Aí o Ranieri pergunta, não compreendo, disse eu timidamente, como é que Deus cria esses espíritos à parte na criação? Como? Ficam diferentes dos outros? Por que isso? Aí o Chico responde, de fato você tem razão, o assunto é embaraçoso e difícil, eu mesmo ainda não entendi bem. Mas o fato é que as almas gêmeas existem. Aí ele pergunta, o Ranieri, mas essa questão está ligada ao sexo ou ao pensamento materialista? Isso é um pensamento materialista, tá? Não tem nada a ver com sexo. Aí ele responde, quer dizer, está ligado ao sexo no sentido espiritual, no sentido de sexo com os órgãos sexuais? Não. Amor tipicamente de almas absolutamente afins. Absolutamente afins, ou seja, 100%. Há, na verdade, amor, porém não há sexo como entendemos na Terra. O amor que flui das almas nem sempre se expressa através dos órgãos sexuais. Você já sabe disso. Onde estiverem as almas gêmeas, se elas se encontrarem, se reconhecerão. Você me reconheceu, né, quando a gente se encontrou, né? E grande será a luta para impedir que se unam. Imensa atração magnética exerce terrível ação sobre elas. Quando essas almas gêmeas estão em estágio superior de evolução, o caso é simples e fácil. Sabem o que fazem e compreendem que devem respeitar as leis de Deus. Quando ainda estagiam na situação inferior, há dramas sem precedentes. Exemplo simbólico, Romeu e Julieta não conseguem viver um sem a presença do outro e enfrentam todos os riscos. Aí está aqui, ele falava e o meu pensamento e a minha mente queriam mais. Preocupava-me as origens, o nascimento das almas gêmeas. O Ranieri queria saber como é que isso funciona, ele estava intrigado. Como é que nascem as almas gêmeas, como é que elas são criadas, como é que isso é feito, ele queria entender. Aí o Chico fala assim, meu irmão, acrescentou o amigo, para explicar-lhe isso, eu teria que esclarecer a origem da formação das almas. Ó, a origem da formação das almas, ou seja, é um negócio bem complexo e profundo. O que, na verdade, eu também não sei. Ou seja, o Chico não sabia isso, é uma coisa muito complexa. Vê como é fascinante o problema? Aí está aqui, ele riu com a sua gargalhada feliz e nós rimos juntos. Aí ele fala de novo, Chico, que há almas gêmeas? Há, repisou ele. Creio, no entanto, que nesse caso só Emmanuel pessoalmente poderia lhe falar. Como você sabe, na Terra essa tese ainda não foi aceita. Olha o Chico falando que essa tese de almas gêmeas ainda não foi aceita. E é verdade, Porque muitos espíritas não aceitam a existência de almas gêmeas. Se você perguntar para um espírita se existe almas gêmeas, ele vai dizer que não, que se existem almas afins. Ou seja, o Chico fala aqui que muita gente não aceita, tá? Mas tem gente que aceita. Bem, há muita gente que aceita. Olha, ele fala aqui, há muita gente que aceita. É verdade. Sei, no entanto, que aqueles que estão à frente de algumas instituições cristãs não aceitam. E você se incomoda com isso? Aí ele fala, Chico, não, absolutamente. O que há é que nós aqui compreendemos que ainda é cedo. Os homens não amadureceram para compreender. Ou seja, era cedo para trazer como isto funciona. Era cedo para dizer que isso existe, porque os homens não estão preparados para saber disto. Aí ele fala, e nós ficaremos sem saber de nada? Que culpa temos? Aí o Chico fala assim, ah, meu filho, você é feliz, você tem Eleutério. Eleutério é o mentor dele, porque é um espírito muito evoluído. Sorrimos e compreendemos, ele não desejava adiantar-se sobre o assunto, havia a autoridade de Emmanuel a respeitar, ou seja, o Emmanuel não deixava ele falar sobre isso, se aprofundar sobre isso, que ainda não estava na hora, não estava no momento, eles só revelaram que a alma gêmea existe, só não se aprofundaram como é que a coisa funciona. Tá, aí aqui ele terminou, tá? Então, o que que acontece? Quem está dizendo isso aqui não sou eu, Pedro. É claro que eu posso dizer porque os espíritos nos revelaram isso quando eu conheci Sabrina. Só que eu não, nem sonhava que esse livro existia. Eu não sabia da existência desse livro. E eles explicaram com um pouco mais de profundidade como é que isso foi feito e que existia mesmo, tá? E vinham, inclusive o Emmanuel, não o Emmanuel do Chico, tá? O outro Emmanuel, porque o Emmanuel existe uma falange, tá? De Emmanuel, tá? Ele teve uma vez que ele incorporou na Sabrina, eu estava junto com ela, sozinho, e ele incorporou na Sabrina e ele começou a conversar comigo, o Emmanuel. E ele chorou, ele usando a Sabrina, ele chorou porque ele estava vendo a nossa ligação e ele se emocionou porque ele falou que na vida dele toda imortal, ele nunca tinha visto uma coisa tão linda no universo, porque era muito raro. Inclusive, um ser de outro planeta, de Orion, também canalizou com a Sabrina e esse ser nos disse, que ele nunca tinha visto isso no universo, que era raro, que por causa disso, nós dois chamávamos a atenção por onde passávamos, por causa dessa ligação. As pessoas queriam saber o que era isso. A espiritualidade permitiu que vários espíritos incorporassem na Sabrina para falar o que eles estavam vendo, porque nós estamos encarnados e a gente não consegue ver essa ligação. Então, eles descreviam o que eles estavam vendo, eles vinham atrás da gente, porque eles queriam ver o que era aquilo, curiosos, né? Então, eu acho que agora, essa situação de almas gêmeas, porque eu sei que tem muitos espíritas que não leram esse livro, não leram, né? Principalmente muitos que dizem que almas gêmeas não existem. Ou então, outros leram, mas não aceitaram o que está escrito aqui, né? Porque tem muita gente que lê, mas mesmo assim não aceita. Mas acredito eu que agora vão dar mais credibilidade com relação ao que nós estamos falando com a alma gêmea, porque quem disse foi o Chico Xavier, que é um médium que muita gente aprendeu a venerar como um deus. Então, se foi o Chico Xavier que disse, então tá tudo certo, é verdade. Nesse eu confio. No Pedro, não, porque o Pedro é um médium ralé, mas o Chico eu confio. Então, eu acredito agora porque foi o Chico que disse. Aí tem aqui mais um pouquinho, tá? Olha só, aqui já é um outro capítulo e o Ranieri ainda estava intrigado, ele queria entender aquilo. Aí ele fala assim, quando reencontrei o instrutor, que é o mentor dele, ainda o tema que me preocupava era o das almas gêmeas, um vago sentimento longínquo de amor a dois, me levaram a aceitar, de certa maneira, a teoria das almas gêmeas. O conceito que eu possuía, no entanto, da justiça de Deus, que deveria ser universal, conduzia-me a meditar com reserva. Seriam todos os seres almas gêmeas, de outras tantas almas, ou acaso ou a vontade de Deus é que criava apenas algumas centenas de milhares de casos. Que a tese era belíssima era, a responsabilidade imensa de Emmanuel, por outro lado, pesava na balança, ou seja, ele não podia revelar, né? Aí agora é o Eleutério que está falando, o mentor do Ranieri. Meu filho, explicou-me Eleutério, após os primeiros cumprimentos, enquanto me conduzia para o parque de bela instituição de socorro espiritual, situada nas proximidades da Terra, esse assunto é de tão grande profundidade, ó, tão grande profundidade, que raramente os espíritos superiores tratam dele. Raramente os espíritos superiores, hein? Esclarecidos, evoluídos. E não é fácil de explicar as mentes que ainda permanecem nos planos mais ligados à crosta terrena. Ou seja, é difícil falar com os humanos sobre isso, porque não se consegue compreender. Aí o Eleutério continua. Aqui onde nos encontramos, o assunto dificilmente é ventilado e permanece quase no reservado aos limites de evolução de entidades mais avançadas no campo científico. A mente que nós chamamos humana, no momento, não compreenderia, embora o coração aceitasse facilmente. Muita gente aceita pelo coração, mas não compreende como é que isso funciona. Aí ele fala assim, não sei se entendeu, entendeu? Aí o Ranieri fala, respondi que sim. Aí ele fala, pois é isso, na espiritualidade superior, há espíritos que não aceitam a tese das almas gêmeas. Olha o que ele diz. Espíritos já desencarnados, que estão do lado de lá, na espiritualidade superior, não é no umbral, não, na espiritualidade superior, e mesmo estando lá, vendo a realidade como ela é, vendo o plano espiritual, mesmo vendo várias coisas, eles não aceitam a teoria da alma gêmea. Imagine um encarnado. Então, espíritos que estão lá desencarnados não aceitam. Ele está dizendo aqui, ó. Na espiritualidade superior, há espíritos que não aceitam a tese das almas gêmeas. Ou seja, para vocês verem como é raro. Por isso, o assunto continua sendo motivo de estudos para eles também, assim como outros temas. Deus fez os espíritos de tal maneira que, de faixa a faixa vibratória onde eles habitam, há sempre coisas a estudar, a descobrir, a inventar. Os antigos acreditavam que as almas eram criadas por Deus, em duas metades que um dia iriam se juntar definitivamente. É velha crença da humanidade, nem todos são almas gêmeas, tá? Para certos espíritos superiores, um determinado número de almas é criado no mesmo momento, ou duas almas que nasceram juntas, unidas, são almas gêmeas que se amarão e se buscarão ansiosas eternamente. Mas parece que Allan Kardec se opôs a isso em uma de suas obras, argumentei que o Allan Kardec se opôs. Aí ele fala, é verdade, ou seja, por isso que os espíritas não aceitam, porque o próprio Allan Kardec se opôs a isso em uma de suas obras. E como foi Allan Kardec que disse, então muitos espíritas acabam não aceitando. Aí ele fala, é verdade, o grande apóstolo discordou. Ou seja, o Allan Kardec discordou, ou seja, ele não acreditava nesse negócio de alma gêmea. Ele acreditava nos espíritos afins. Por isso que muitos espíritas acabam adquirindo essa linha, seguindo essa linha, né, de que é só almas afins. Aí ele fala aqui, olha o que, que o mentor fala para ele. Por aí você vê que o problema ainda está nas cogitações dos cientistas espirituais. O problema almas gêmeas não se enquadra, como vê, num estudo sobre sexo, e sim um trabalho sobre a origem da criação das almas. Creio que já existe uma programação nesse sentido na espiritualidade para breve. Ou seja, está para ser trazido esse conhecimento em mais profundidade através de alguma psicografia pelas mãos de algum médium que vai surgir. Assim, os homens receberão melhores notícias. Um vento fresco tocava-nos amorosamente. Tá, agora ele está falando aqui. Aí o Eleutério fala aqui, ó. Eu também aceito a teoria de duas almas que se amam eternamente e que sonham viver juntas para sempre. Amigas oferecendo-se uma à outra numa eterna doação. Nada vejo que impedisse Deus de tê-las criado assim, e admitiria até que isso fosse geral a todas as criaturas. No entanto, compreendo o argumento daqueles que afirmam que isso seria pouco lógico, porque nós devemos igualmente amar a todos da mesma maneira e com igual quantidade e qualidade de amor, que é o amor universal a todas as criaturas. De fato, o objetivo dos seres é o de atingir o amor universal a todas as criaturas com a mesma intensidade. Mas acontece que nos planos em que isso acontece, a compreensão é tão grande que o amor de dois seres no sentido de almas gêmeas é perfeitamente compreensível. O amor verdadeiro é universal, mas haverá sempre um amor mais profundo entre Maria, sua mãe, Jesus e seu filho. Laços de milênios e milênios os ligarão de tal maneira que essa força magnética criada jamais poderá ser diminuída, o amor de Jesus e Maria. Pelo contrário, só aumentará. Mas tão intenso é o amor de Jesus por todos que também nós compreendemos que o seu amor por sua mãe possa ser um pouco diferente, não é mesmo? Aí Eleutério bateu-me no ombro e disse ainda: meu caro, olha o que ele diz. Pouca coisa temos a fazer agora dentro do programa breve traçado por nossos maiores. Estamos às portas do ensinamento de nossas tarefas. Como você sabe, o tempo que nos concedido para o estudo do sexo na espiritualidade foi limitado. Querem ele os espíritos superiores que orientam este trabalho que demos por hora uma breve notícia do assunto, e de modo a preparar a mente humana. Ó, um breve sentido no assunto, ou seja, uma pincelada para preparar a mente humana para esse assunto, sediada na Terra para maiores esclarecimentos no futuro próximo. Buscam dosar a verdade. Aos goles, pouco a pouco, o homem irá recebendo e compreendendo todos os problemas. A pedagogia, para ser eficiente, deve ser ministrada com sabedoria, ou seja, em doses homeopáticas, né? Senão as pessoas não são capazes de suportar. Creio que foram abordados assuntos de real interesse para todos. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá, então só vai até aqui. Então, ele diz aqui que a humanidade não está preparada para certos conhecimentos. Eles estão preparando as mentes para trazer determinadas coisas, assim como eles trarão outras coisas no futuro. Porque o que foi trazido por Allan Kardec foi lindo, foi maravilhoso, foi ótimo? Foi, mas não é tudo. Vai vir muito mais coisas, muito mais assuntos. E eu vou dizer, vai vir coisa nova através da psicografia, com certeza no futuro vai vir, através de algum médium por aí, ou vários médiums, tá? Que vai ser uma coisa tão nova, tão diferente de conhecimentos de outras dimensões, que vão dizer que o médium surtou de vez. Vão dizer que aquilo não existe, que aquilo é loucura, que é antidoutrinário, que é maluquice, isso aí é ficção, é coisa de filme, coisa de desenho, porque existem dimensões que têm toda uma vida diferente, seres diferentes. E eu digo que muitas coisas que são ditas nos desenhos animados, já foi dito isso aqui, nos filmes, são trazidos, são vidas trazidas dessas dimensões, forma de vida dessas dimensões que esses escritores, esses diretores, né, que criam esses filmes, seriados, desenhos animados, eles são desdobrados e é passado para eles tudo aquilo. E eles trazem aquilo e eles veem como se fosse, quando eles acordam, né, o espírito volta para o corpo, é como se fosse uma ideia. Tive uma ideia, poxa, sonhei com tal situação, poxa, parecia tão real, vou fazer um filme com relação a isso, vou fazer um desenho. Na verdade, ele desdobrou, foi mostrado toda uma vida numa dimensão para ele, isso não é numa noite só, são várias noites desdobrando, e ele volta com aquilo. Às vezes ele não lembra do desdobramento, mas ele fica com a ideia ali, e ele sai criando, sai escrevendo, ou ele tem uma mediunidade intuitiva muito aflorada e ele está ali na casa dele, ele nem foi desdobrado. Ele está ali, um espírito desencarnado está do lado dele, ele está em vigília, no corpo físico, um espírito desencarnado está do lado dele, um mentor espiritual, e sai passando tudo para a mente dele, as ideias, ele acha que é a ideia dele, e é o espírito que está passando para ele através da mediunidade intuitiva. E ele sai escrevendo. Tá? E ele mal sabe que ali está tendo um intercâmbio mediúnico entre o mentor e ele. Ele está achando que a ideia é dele, que ele está criando aquilo tudo ali e está sendo passado tudo para ele por um espírito. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. É, hoje é que dia? Hoje é quarta-feira, dia 11, 11 de agosto, tá? 11 de 2021, acho que é dia 11, né? É, na segunda-feira de manhã, no domingo, né, que foi dia dos pais, eu dei uma cochilada e me desdobraram, fizeram toda uma preparação antes. É, eu não vou contar, tá rindo lá, eu não vou contar, porque se eu contar, vão dizer que eu sou maluco de vez, tá? É, mas é, eles fizeram toda uma preparação, colocaram músicas na minha mente que elevam a vibração e eu estava percebendo que a movimentação em volta de mim estava grande, dos espíritos superiores. Eu comecei a me sentir muito bem, uma paz muito grande e tudo mais, eles começaram a trabalhar em mim para elevar minha vibração, para me preparar para me levar para essa dimensão. E eles me levaram para essa dimensão e eu vi muita coisa, e os mentores estavam do meu lado e falaram, porque eu estava do lado dos seres de lá, né? Inteligentes, e o mentor que estava do meu lado falou, não se preocupe, você e nós outros estamos invisíveis para os seres desta dimensão. Eles não nos enxergam, porque nós estamos vibrando numa faixa, numa frequência diferente da deles. Então, esses espíritos, esses seres, né, dessa dimensão, não podem nos ver. Fica tranquilo, nós estamos invisíveis para eles. E nós vimos, e eu vi aquela dimensão, eu vi os seres daquela dimensão, tá? E eu constatei, eu falei pro mentor espiritual, peraí, isso aqui é desenho animado, isso aqui tem um desenho animado lá na Terra. Aí ele falou, não, essa dimensão existe desse desenho animado. Eu falei, como assim? Ele falou assim, ué, quem inventou esse desenho animado desdobrou e nós passamos tudo para ele e veio para ele como se fosse uma ideia. Ele estava trazendo a realidade de outra dimensão. E não é um planeta. Ele traz como um planeta no desenho animado. Mas não é um planeta. É uma dimensão ligada ao planeta Terra. Uma dimensão ligada à Terra. Não é outro planeta. É uma dimensão ligada à Terra. Tá? E aquilo existe. Eu fiquei pasmo com aquilo. Né? Eu falei assim, ó, eu não vou contar não, não vou contar em vídeo não, tá? Eu só posso falar que eu fui numa dimensão e vi tal coisa, porque eles me levam direto, né, para várias dimensões diferentes, então é indiferente eu falar, é só mais uma dimensão. Mas eu falei, eu não vou falar o que que é. Eles vão ficar curiosos e tudo mais, mas eu não vou falar o que que é, porque se eu falar, você sabe o que vai acontecer. É, eles vão falar que nós surtamos de vez, que nós somos loucos de vez, o Pedro é maluco mesmo e já dizem isso, né? Então, eles falaram, não, fica tranquilo, não precisa contar para eles no vídeo, não. Eu falei, por quê? Aí ele falou, aí o mentor disse, vai vir na psicografia. Vai vir em livro. Vai ser contado em detalhes. Porque nós vamos te levar nessa dimensão de novo, várias vezes, assim como vamos te levar a outras. Vamos te levar a outras dimensões que a humanidade nem imagina que existe. Aí ele falou, lembra do que está nos livros psicografados que diz, estamos trazendo uma parcela diminuta do que há no plano espiritual, uma parcela diminuta. Em vários livros está escrito isso, vários livros psicografados de André Luiz, né? Nesse aqui mesmo está escrito isso, estamos trazendo uma parcela diminuta do que há no plano espiritual, porque há muito, mas muito, mas muito mais. E isso vai sendo trazido aos poucos, no decorrer do tempo, de acordo com a época que a humanidade está preparada para receber aquele conhecimento. Esse próprio espírito Eleutério diz, nós não podemos trazer nada além do que a mente humana pode suportar, porque causaria desordem na casa do Pai. Desordem na casa do Pai. Ele fala isso. O conhecimento tem que ser trazido aos poucos. Então, esse mentor espiritual me disse, nós traremos porque está na hora da humanidade saber dessas coisas. Mas ele falou, se prepara, porque você vai ser decapitado, crucificado, você vai ser escarnecido, você vai ser zombado, vão zombar, mas vai ter muita gente que vai entender e vai acreditar, vai aceitar e tudo mais. Mas vai ter sempre aquela galera, né, que... não, isso é loucura, isso não aceito, Kardec não diz isso, a Bíblia não diz isso, é antidoutrinário, de jeito nenhum, não, não aceito, não. Porque muita gente ainda está com a mente engessada, encaixotada. Infelizmente, em pleno século XXI, isso ainda existe e ainda vai existir por um bom tempo, até que as mentes possam expandir, até que as consciências possam se expandir num nível considerado, tá? É, considerável. Então, vamos esperar esse livro, né, que vai vir através de alguém, né, Sabrina? Isso aí, vamos esperar. O livro? O livro é esse aqui, ó, muito bom. Eu preciso do microfone. Muito bom, ele fala... ele fala do sexo, né? Sexo promíscuo, um monte de coisa. Vocês podem ver depois, tá? É, essa parte da alma gêmeas é no final do livro e não é o verdadeiro assunto desse livro. É só um assunto que eles abordam no final do livro, tá? Então, nós vamos finalizar, tá bom? Fiquem todos com Deus. Valeu.